O Espírito do Senhor, quando começa a orar por nós, conosco, junto conosco, ele ora com gemidos inexprimíveis. Estes gemidos inexprimíveis podem ser uma eternidade de ações de Deus. Mas uma delas, e é a que nos interessa aqui, se chama oração em línguas. Uma língua, um idioma, um palavreado que nós não temos conhecimento, não compreendemos. Por isso, o Senhor diz a todos os discípulos: eu lhes dei o poder de expulsar os demônios, de falar em outras línguas, porque a oração limitadíssima no nosso português pode gerar algumas coisas, porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza e ajuda orando em português, meu irmão. Mas existem declarações que precisam ser feitas num outro idioma, numa outra língua, que já vimos aqui, que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. Pode ser que o Espírito Santo faça uma série desses sons sem nos usar, mas uma das vezes que ele faz é usando a nossa vida, porque se necessita de uma intercessão entre a terra e o céu, tem que haver a atuação do homem e de Deus. Por isso, a importância de nós buscarmos enchimento do Espírito Santo e começarmos a falar em outras línguas. O diabo fez uma coisa, colocou um bando de crente medíocre, achando que isso não é de Deus, que isso é do diabo, colocando um bando de gente limitadíssima, ou então gente honesta, sincera, temente a Deus, que nunca aprendeu que isso é de Deus. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Pois, irmão, quanto mais eu e você falarmos cheios do Espírito Santo em outras línguas, pode ter certeza, mais essa interface está funcionando, mais coisas do céu chegam a nós e mais nós decretamos algo no mundo espiritual. Somente quando vivemos assim, nos enchemos mais do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Teríamos que gastar outra noite inteira para somarmos um entendimento pequeno entre cânticos e espirituais, porque espirituais diz respeito ao que estamos falando até agora, de um idioma, de uma expressão, de um gemido inexprimível, e cânticos porque há um poder celestial na melodia e na harmonia. Então, quando começamos a cantar em outras línguas, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, porque é simples o entendimento, cria-se um canal, uma interface entre esses dois universos. Somente vivendo assim, isso é, utilizando a ferramenta do falar em línguas, seremos continuamente edificados espiritualmente. Paulo diz, 1 Coríntios 14, 1, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora o verso 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. O que é edificar a mim mesmo? Se o meu espírito é alimentado por aquilo que vem de Deus, o meu espírito será alimentado por tudo que o Espírito de Deus que habita no meu espírito trouxer. E quanto mais eu deixo o Espírito de Deus atuar dentro do meu espírito, mais ele coopera comigo, mais ele me ajuda na minha fraqueza e mais ele me enche do conhecimento eterno de Deus. E mais eu sou edificado. Durante toda essa semana, nós aprendemos, nós ouvimos palavras impactantes sobre testemunhar e falar com ousadia e intrepidez da propiciação substitutiva. De Jesus pagou o nosso preço, a nossa conta. Durante toda essa semana nós ouvimos falar de tenha fé do crescimento, seja ousado. Sexta-feira nós ouvimos, ponha boca com boca, olhos com olhos, mão com mão e opere os milagres que Deus quer. E entendemos que Deus vai nos usar para trazer vida e ressuscitar gente que está morta espiritualmente. Mas eu preciso ter uma conexão, uma intercessão plena com o Espírito Santo. Então eu preciso desta ferramenta de Deus, que é falar em outras línguas. Porque na língua que falamos, nós falamos o que não convém. Não falamos o que convém. É limitada, é impossível, não alcança, e além disso, nós não sabemos o que Deus quer. Mas quando o Espírito vem, ele começa a falar junto conosco em outras línguas. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Ora, versículo 5: quero que todos vós faleis em línguas, diz Paulo. Nós encontramos na Bíblia muita coisa que ensina sobre falar em línguas. E nesses dias, nós recebemos um livro que eu nunca tinha visto um livro tão bem escrito sobre línguas, sobre falar em línguas. Eu e a Dani estamos lendo esse livro. E eu vou compartilhar com os irmãos esse livro. Nós vamos trazer esse livro daqui a alguns dias para todos os irmãos, porque tem uma série de ensinos sobre o falar em línguas que nós vamos tornar popular entre nós, conhecimento espalhado, comum entre nós, coisas tremendas de Deus que estão naquele livro. Mas eu quero orar com o irmão. E o desafio do Senhor nessa noite é: tudo o que temos recebido, não só nessa semana, mas em todo o tempo que estamos caminhando aqui, será explosivamente multiplicado com a interface com o Espírito. Seremos tremendamente edificados, cheios do Espírito Santo. Não é Ele que ora no nosso lugar, Ele coopera conosco. A boca e o som são nossos. A palavra inspirada é dEle. Além da atuação do Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, poderosa, usando o português, nós queremos entrar em sintonia com os céus, usando gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Sons que não se podem pronunciar com as palavras que temos no nosso idioma e que são uma ferramenta espiritual poderosíssima. Neste livro que nós começamos a ler, o irmão ressalta algo. Ele diz, Paulo diz: graças a Deus, porque falo mais do que todos vós em outras línguas. E o Senhor vai nos dando entendimento através desse irmão no livro, que Paulo não está se vangloriando. Paulo está dizendo, é necessário. E quanto mais nós caminharmos orando em espírito, orando em mistérios, e no livro vocês vão receber toda a parte de ensino que eu gostaria imensamente que todos nós crescêssemos, e quero isso. Deus nos deu esse canal, esse veículo, mas, irmão, nós precisamos entender isso. Deus, se eu me encho do teu Espírito, se eu sou edificado, se eu faço um link, uma conexão de banda larguíssima com o teu reino, orando em outras línguas, eu quero essa ferramenta na minha caminhada espiritual. É um desafio para nós como cristãos, como igreja. Nós não temos noção de como Deus vai multiplicar a sua obra entre nós por causa de uma ferramenta tão simples. Daí entendemos o motivo pelo qual o diabo, por tantos anos, gerou tanto problema entre os crentes de rejeitar falar em outras línguas. Eu quero que todos falem em outras línguas. lá no Velho Testamento. Tinha alguém profetizando. E aí Miriam toda chegou para Moisés, está achando que é o bambambam, que é o líder? Você que é o líder, meu irmão. Não deixa, não. Não, corta esse negócio aí. Não tem esse negócio de outros ficarem também assim, cheio de dons de Deus, de coisa de Deus. Não, corta. Moisés virou para ela, ô, minha irmã, Deus queira que todos profetizem. Paulo vem agora e fala à igreja, eu quero que todos falem. Mas Deus não vai dar se não quiser. Meu irmão, todos falem em línguas. Senhor, se está escrito na tua palavra, que não é para todo mundo, mas se eu estou entendendo certo na tua palavra, que esses gemidos inexprimíveis é o teu Espírito trabalhando junto comigo, eu quero isso, ponto final. Eu quero, Senhor. Se está escrito na tua palavra que eu sou edificado quando falo em línguas, eu quero isso para a minha vida. Senhor, eu quero isso. Eu quero. No mínimo, Senhor, eu quero experimentar ver edificação e manifestação de poder sobrenatural do Senhor falando em outras línguas. Há uma discussão tão boba. É, porque se não falou em línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Se foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas. Ah, o dom de línguas é uma confirmação que foi batizado com o Espírito Santo ou não é? Não, é. Não, não é. Ah. Enquanto eu e você estivermos sendo cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer tanta loucura. O Espírito Santo vai fazer tanta coisa que nós vamos passar a eternidade conhecendo, irmão. O Espírito Santo não vai poder fazer uma infinidade de coisas, porque senão nossa carne, nossa matéria nem suportaria. Então tem muita coisa que nós nunca vimos nem imaginamos preparado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Senhor, uma coisa tão simplesinha, uma ferramenta tão simplesinha que vai me ajudar na minha fraqueza, e nem só na minha fraqueza espiritual, na minha fraqueza linguística, na minha fraqueza da fala humana, na minha fraqueza do pensamento humano, vai me ajudar de todas as formas. Eu quero, Senhor, porque eu não quero nunca estar limitado para a obra do Senhor. Irmão, não tem fotografia melhor, ilustração melhor do que essa. O sujeito fez uma propaganda e colocou assim: se a sua conexão da internet é lenta, aí tem um sujeito dormindo e uma teia de aranha já fabricada, porque ele está esperando download há séculos. Se a sua conexão é lenta, troque por uma banda larga. Até a criancinha vira, mãe, trocou? Troquei, filho. Trocou por qual? Uma, dois megas, mãe? Não, filho, não queira tanto. Ah, eu quero 2 megas de banda larga. Essa é a propaganda, irmão. Eu e você temos que querer de Deus. Deus, eu estou cansado de clicar nisso daqui e as coisas demorarem a descer. Um download demorado. Eu mando um e-mail e só 3 dias depois eu descubro que o sinal caiu e o e-mail não foi. Oh, Senhor, eu quero uma banda larga, Senhor. Eu quero uma conexão larga. Eu quero o teu Espírito abundante dentro de mim, falando com gemidos inexprimíveis, me usando com dons, me usando com outros idiomas. Senhor, eu quero aprender mais. A irmã Marlete deu testemunho aqui. Esse é um assunto que está no livro e que eu vou deixar para os irmãos estudarem, porque existem algumas diferenças entre línguas, dons de línguas que a Bíblia ensina, e o irmão explica isso de uma forma muito bonita, muito clara. A irmã Marlete estava na reunião de oração, estavam lá no culto na célula do irmão Fernando, e veio uma senhora que nem sabe ler, e essa senhora começou a orar pela irmã Marlete, e essa senhora começou a falar em outras línguas, e a irmã Marlete testemunhou aqui: eu ouvi em alemão Deus falando algo que eu precisava ouvir. O Senhor diz lá no livro de Atos que os discípulos, que os apóstolos começaram a orar e foi derramado línguas como que de fogo, e eles começaram a falar em muitas línguas, e até os gentios e povos de todas as nações que estavam em Jerusalém ouviram no seu próprio idioma o evangelho de Jesus. Tem sim, irmão, uma manifestação de dons de outras línguas, variedades de línguas, que alguém falar em outro idioma, como a nossa irmã Marlete aqui diante dos irmãos pôde testemunhar e vivenciar. Não importa o que, Senhor, eu quero receber do Senhor. Mas há uma dimensão do falar em línguas que é para todos. Eu orarei em outras línguas, movido pelo Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos, irmão.